É uma iniciativa diferente, estávamos habituados a ter aqui uma espécie de festival da canção, eu digo uma espécie porque o fundamental do festival da canção das IPSS era sobretudo promover o encontro entre as crianças das instituições. Este ano está mais voltado para as artes, ou seja, para dar asas à criatividade, e isso é muito importante porque o mote continua a ser proporcionar momentos de convívio e de felicidade. E mais uma vez foi muito bem conseguido, de uma maneira diferente, em palco, com artes de palco, com teatro, onde houve aqui uma mistura muito interessante em termos de várias histórias infantis, e no âmbito daquilo que também é pretensão, é incentivar a leitura. Aqui cruzou-se um conjunto de interesses que foi despertar para estas histórias infantis, que todos conhecem, pelo aquilo que eu pude perceber, todos conhecem as histórias, felizes por as verem transformadas, a cruzarem-se umas com as outras, mas sempre com um final feliz, que é aquilo que se pretende também transmitir a estas crianças, que a felicidade pode estar ao alcance de todos, mesmo que por vezes haja muitas dificuldades, e é isso que as IPS fazem no seu dia-a-dia, quando têm estas valências dos jardins de infância, da creche e até mesmo dos cátulos, é proporcionar momentos de felicidade, mas também momentos pedagógicos, que foi um bocadinho deste festival que tivemos a oportunidade de assistir. Parabenizar a organização, neste caso coube à IPSS de Lagares da Beira. Percebi que não foi fácil, portanto, fazer aqui algo diferente. Foi a primeira a arrojar-se nesta aventura, que está de parabéns pelo trabalho feito. Agora vamos ver quem é que vai ser a própria instituição. Portanto, são 5 instituições que estiveram aqui representadas, todas elas com um espírito muito alegre, divertido, sem que haja aqui nenhum tipo de diferenciação, mas com mais, outros com menos crianças, mas aquilo que os move é, sem dúvida, saber cuidar e saber respeitar os passos das crianças, e sem dúvida que é extraordinário.